Chitãozinho e Xodó com Paula Fernandes, brincar de ser feliz. 8:09. Bom dia, bom dia. Horóscopo na Liberdade. Confira seu signo. Vamos lá, Leite, está na hora de Áries, todos gêmeos de Câncer. Ariana, de 21/3 a 20/4, a sua palavra é aliança. Você começa essa quinta com oportunidades de melhorar as finanças, viu? Agora fique atento, porque o dinheiro pode entrar, mas também pode sair ainda mais rápido se você não tiver cuidado com os gastos. Agindo nos bastidores, terá mais chance de conquistar uma promoção ou cargo que deseja. Use seu sexto sentido para afastar as pessoas invejosas. E a vida amorosa, hein? Valorize mais os pontos que você tem em comum com seu par. A cor é verde, os números 24 e 42. Touro, de 21/4 a 20/5, a sua palavra é acordo. Vênus e Marte animam o seu lado ambicioso logo cedo. Você não vai poupar esforços para dar aquele up na sua vida profissional. O dia vai trazer para você acordo, empatia nos encontros e uma decisão de moradia muito importante. Seu jogo de cintura será super necessário hoje para manter a paz e o equilíbrio com a família. Olha, na sua vida amorosa, você tá de olho aí num crush? Pode até se aproximar, mas um ex, você tem que ficar atento que um ex pode atrapalhar sua paquera. A cor é branca, os números 16 e o 25. Gêmeos, de 21/5 a 22/6, a sua palavra é confiança. Olha só, o dia será mais produtivo em atividades criativas. Solte a sua imaginação, enriqueça seus projetos. Vale você investir no autoconhecimento, aumentar a sintonia com a sua força interior, ou seja, confiança em você mesmo. Você e o seu amor têm tudo para se entender melhor, se melhorarem também a comunicação, o diálogo do casal. A cor é vinho, os números 9 e 18. Câncer, de 21/6 a 22/7, a sua palavra é emoção. Embarque numa onda de energia positiva, abra um caminho na sua carreira e dê uma virada na sorte. As novidades de trabalho vão te trazer motivação. O dia começa com uma chance muito interessante de mudança e oportunidade de fechar um negócio lucrativo. Trabalha com compra e venda? Pois bem. Olha, os amigos podem te dar uma ajuda na paquera. Você pode se envolver com uma pessoa próxima. A cor é creme, os números 11 e 56. Muito bem, daqui a pouco tem Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Natal super premiado Liberdade. Zezé de Camargo, Luciano, anotando aí, minha gente, mais um horário, hein? É muito prêmio pra você, hein? Natal super premiado. Pode ir, não impeço sua viagem. Vez em quando dê notícia de você. Bebe tudo que quiser, só me deixe te dizer, minha vida está partindo com você. Não esqueça que eu te amo por amor, te deixo ir. Se quiser voltar um dia, eu estou. Seus carinhos não são meus e por isso fico aqui. Vou mentindo pra mim mesmo que esqueci. Zezé de Camargo, Luciano, aqui na programação Liberdade. Horóscopo na Liberdade. Confira seu signo. Muito bem, Leide, tá na hora de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, Leonino, Leonina, de 23/7 a 22/8, a sua palavra é direção. Dia oportuno para você explorar seus talentos criativos, viu? A sua carreira vai concentrar a maior parte da sua atenção. Há boas chances de conhecer de conseguir o reconhecimento que merece, viu? Nada vem de graça. Então, você vai se esforçar mais do que nunca. Olha, você tá de olho numa pessoa próxima? Pois bem, seu interesse, se você está só e tá na pista, ou mesmo um lance recente, tem tudo para se firmar agora, tá? A cor é dourada, seus números 3 e o 12. Virgem, de 23/8 a 22/10, a sua palavra é equilíbrio. Isso mesmo, olha, as tarefas de rotina pedem sua atenção, mas evite se sobrecarregar, procure o equilíbrio, cuide do seu corpo também, da sua mente, a sua saúde. Pode até surgir a chance de fazer uma viagem, seja a trabalho ou lazer, pode embarcar que vai ser bom, viu? O seu trabalho conta com as melhores energias. A vida dois conta com boas doses, altas doses de bom humor e descontração. A cor é cinza, seus números 40 e o 31. Libra, de 23/9 a 22/10, a sua palavra é inspiração. Olha, aprofunde vínculos na sua amizade, viu? Inicie relações no novo grupo, aumente as suas chances, a conversas com irmãos, informações motivadoras vão te despertar e seu lado diplomático. Olha, esse é o momento ideal para colocar as mãos na massa. Pode ter boas novas com um assunto que precisa ser encerrado de vez. Na vida amorosa, não deixa a rotina incomodar o romance, tá? A cor para hoje é azul marinho, seus números 50 e 86. Escorpião, de 23/10 a 21/11, a sua palavra é harmonia. Olha, no trabalho, o caminho para o sucesso passa por se unir às pessoas que têm os mesmos ideais e sonhos que você. Se anda aí sonhando em fazer uma parceria ou sociedade, dê os primeiros passos agora, viu? Seu charme se destaca e é um bom momento para dar um passo mais sério no relacionamento. A cor para hoje, rosa, seus números 33 e o 42. Daqui a pouco tem Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Quando a tarde cai, eu olho da janela, pessoas passando. Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Tudo ficou triste sem você, nesse vazio eu choro. Choro. Eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Dona, dona, meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu instinto. Olhos rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. Na mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando. Desde que saiu, eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Lá. A noite chega e traz a luz do seu olhar da lua. Alcanço as estrelas. Menino, se for preciso, eu te espero mais 15. Só vocês.